Não deixa escambé registrar minha placa. Tava na fuga em Ubatuba, nós no Astra Prata. Tipo da mata, de pé descalço, de pedreaço. Tava tomado engano nosso quando estralou o balaço. Esquece o plano, quer dizer, sintoniza o plano B. Tá chapando RJ, é planto, bonde é de SP. Tô com as grana acumulando, a paciência lá vistê. Tô com o pé na lama, mirando o malote, nem pisquei. Reveja quanto tempo ainda falta pra eu chegar. Ou seja, contando quanto eu ganho pra gastar. Que seja, daqui é muito longe pra voltar. Então carbura enquanto escuto, eu não posso murmurar. De SP a RJ, sobra J, grana e torra. Faça cota pra terceiros, vim cantando rap em couro. Quero sim ouro, senhoreia pro Zeve pra tirar o pé da lama, não a lama do pé. Fecha o capuz e aperto, passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Pode carruça, caviar e cocaína, chefe. Fecha o capuz e aperto, passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Pode carruça, caviar e cocaína. O lixo, o luxo. Rola o back, eu tô mais um puxo. Natividade, cuxi, bruxo. Tudo quieto demais, tranquilão vira terror. Tô preparado, cão pra trás e mais cinco no tambor. Seja como for, daqui não se leva nada. Nego ruim mata pra caralho, morre na mão de safada. O maninho do 5-7 pegou a boia pra Espanha. Acabou morto no terreno baldio e na atrás de piranha. Mulher enganou o demo, mas meu bonde não se engana. Quero grana, chefe, deixa os merda ficar com a fama. Não adianta discutir, se trocar com um idiota. Eles só roncam meu produto, te deixar de cara torta. Toma a sola da bota, bota a cara, sai da toca. Uma pentada de AK, pasco de verme, vira xota. Seja bop ou rota, rego deles é bala. Caviar e cocaína, chefe, na beira da vala, fala. Veste o capuz e aperto, passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Pode carruça, caviar e cocaína, chefe. Veste o capuz e aperto, passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Pode carruça, caviar e cocaína, chefe.